Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje e todos aqueles que de uma forma ou de outra nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero dizer à Associação do Quilômetro 4, parabéns. Todas as vezes que nós temos um desejo, a união mostra força. Então que vocês prossigam demonstrando o que a comunidade de vocês deseja para a realidade existencial de vocês. Parabéns. Todas as vezes que nós fazemos movimentos com a população, nós conseguimos êxito. A exemplo do que falou a vereadora Mônica com relação à escola 27 de maio. Parabéns. Quero agradecer a presença de alguns parceiros do PSB, partido a que eu me somei na noite de sexta-feira. Quero dizer que foi uma grande alegria ter a ousadia dos meus parceiros de mostrar uma força que nós nem conhecíamos, marcando na Sociedade 5 de Maio a minha filiação e termos a Sociedade 5 de Maio lotada, as pessoas querendo conversar sobre a boa política. Numa época em que vivemos, isso nos alegra, isso nos dá esperança e eu fico muito agradecida e agradecida a vocês por estarem aqui na noite de hoje. Quero dizer à comunidade que me escuta, aos colegas vereadores, que eu havia feito um documento para a noite de hoje com algumas sugestões, mas eu acabei não colocando o documento porque sei que ele não seria lido. Mas eu quero passar algumas angústias e eu tenho certeza que os colegas vereadores também têm estas angústias, porque por vezes nós já conversamos sobre essas demandas. O que eu quero que os senhores vereadores, colegas, e o prefeito e a comunidade preste atenção é qual município da nossa região tem um hospital e uma UBS ou uma unidade de saúde funcionando 24 horas. Não existe. Por que não existe? Porque há um recurso muito grande que deve ser destinado para a manutenção da abertura 24 horas. Senhores, saúde nós não fazemos com pouco recurso. Saúde nós fazemos com muito recurso. Então, o que eu quero dizer aos senhores que a abertura do 24 horas do terceiro quadrimestre de 2013 ao segundo quadrimestre de 2018 levou dos cofres municipais 13 milhões 22.460 reais. Estou referindo até 2018. Então, senhores, até 2019, o mês que estamos, quanto mais de recurso foi utilizado para manter o 24 horas aberto? Se nós pensarmos, como falou o seu Nelson, uma associação que tenha representatividade de todas as associações de pessoas da educação, de pessoas de clubes de serviço, de empresários, e que nós tenhamos uma associação que ela tenha o olhar voltado à aplicabilidade do recurso, o nosso recurso vem para o HBJ e fica em Taquara. Não acontece o que aconteceu até agora, que vai para outros municípios de onde vêm as nossas instituições que administram o HBJ. O que eu quero dizer aos senhores neste momento é que se nós temos condições de pagar lá em 2013 uma hora médica de R$ 162,00 e R$ 222,90 para médico, pediatra e clínico geral, respectivamente, o governo municipal aditivou isso, nós chegamos num recurso muito alto, nós podemos fazer uma gestão melhor deste recurso, e fazermos a aplicação deste recurso no Hospital Bom Jesus. Nós temos a certeza de que se o recurso for gestado com seriedade, ele consegue retornar e dar bom retorno, inclusive a mim e aos meus. Quero dividir com os senhores uma fala que sempre faço. Gestão incompetente do recurso público, ela é burra, porque eu posso ter muito dinheiro no banco, não é o meu caso, posso ter um bom plano de saúde e posso morrer por não ter um hospital funcionando a 5 ou 10 minutos da minha casa. Quero também dizer com tristeza que soube que reabre dia 18 de 4 o nosso hospital novamente. Recebi uma ligação de uma menina que não tem condições, que o pai seria mandado para um hospital longe daqui e ela acabou por dizer-me que vai levá-lo para casa para depois buscar mais próximo um atendimento. Risco de morrer. Então é muito triste. Devíamos ter agido. E eu quero aqui dizer que os aliados, os da base aliada, deveriam ter conversado para que nós pudéssemos ter a reversão disso e não o fechamento e reabertura que está gerando muita dor de cabeça para funcionários e para pessoas que têm os seus doentes naquele nosocômio. Obrigada pelo tempo que me estendi e desejo a todos uma excelente semana.